palma da mão, todo mundo, moçada. Eduardo Costa ao vivo, você apareceu, me deu a mão. Foi complicado, não tem nada errado quando existe amor. Sei que você tem um compromisso, tá difícil continuar sabendo disso. É um caso antigo, amor proibido, eu e você. Mas a gente se gosta e deixa o amor acontecer. A gente quebra tudo e tá junto a valer. É uma loucura, é um mal sem cura amar você. Mas a gente gosta e deixa o amor acontecer. A gente quebra tudo e fica junto a valer. É uma loucura, é um mal sem cura você, amar você. Eu me deu a mão. Foi complicado, não tem nada errado quando existe amor. Eu sei que você tem um compromisso, tá difícil continuar sabendo disso. É um caso antigo, amor proibido, eu e você. Mas a gente gosta e deixa o amor acontecer. A gente quebra tudo e fica junto pra valer. É uma loucura, é um mal sem cura amar você. Mas a gente gosta e deixa o amor acontecer. Na palma da mão. A gente quebra tudo e fica junto pra valer. É uma loucura. Você, amar você.